Então, Rick Salvador, muito boa tarde, Azul 2788, o próximo ponto de espera pronto da 1-0. 2788, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Vai, mantenha a posição, Azul 2788. Salve A4, rodada de chegada à Mari, deixa para o 050. Chegada à Mari, 050, porém o quarto, capa. Aguarde, mantenha a chegada. Sente-me, eu não vou. Max Juliette Romeu, seu chamado de pouso no regresso para a Serra em Tia Quinta. Frequência livre, coordenação, reporte no regresso nessa batida de Romeu. Antes de efetuar o cruzamento da final da 10, a retaguarda do mesmo? Afirmo também, em dia novembro. Em dia novembro, autorizado a retaguarda, efetuar o cruzamento do Airbus, reporta para Gerabate pela direita, 17. A retaguarda cruzando o Airbus, reporta para Gerabate pela direita, 17, em dia novembro. Azul 2788, Alim, mantém no zero. Alim, mantém o Azul 2788. Índia November Alpha, forma pouso final. Gente, Índia November Alpha, autorizado gera base. Reporta final no 7 para pouso. De base, vai reportar final do 7 para pouso, Índia November Alpha. Xenem 1141, Solas 42, direita 121, décima 1. Direita 121, 6141. Está girando base para 17, Índia November Alpha. Índia November Alpha, avistado, autorizado pouso, pista 17, vento 150 graus, 09 nós. Livre pouso 17, Índia November Alpha. 6141, Alfa Juliette, Gate Medusa. Alfa Juliette para 62, 6141. 3325, alterno 251. 3325, 251. Boa tarde, bom trabalho. Controle ao passarinho 2230. 2230, prossiga. Gentileza, quando a possibilidade de uma conquista? A gente aguarda inicialmente pro de Elefa. Elefa aguardando, muito obrigado. Salvador Azul 416, vai passar 210 em descida. Tempestade Azul 4116, acione a identificação desta via, chegada a Mari para o nível 060, QNH 1-0 no 4. 060, 14, 4-1-6, aliás. Controle de Salvador. Muito boa tarde, Azul 2788, perfil da subida Momo. Boa tarde, Azul 2788, contato radar, suba para nível 190, saída Momo. Acessão nível 190, o Azul 2788, solicita como final o nível 170, por gentileza. Meia dúzia. Meia dúzia, meu ano passado. 170, Azul 2788, no perfil da Momo. 1964, após o TAP dessa via para 2000 pés, QNH 1014 autorizado. Final, ILS X-Ray. Pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Após o TAP dessa via, vai reportar estabilizado no localizador. Com 1964. Azul 41, 16 para o nível 050. Para o 050, Azul Novembro Alfa, Graf, estacionar frequência livre, boa tarde. 8, desvio à esquerda, aproximadamente para 270, para evitar a formação. Afirmativo, Azul 2788, após fui proa de Cogbo, Azul 2788. Posso desvio, autorizado Cogbo, Azul 2788. Controle Salvador, boa tarde, gol 2008, tem Boa tarde, gol 2008, acione a identificação dessa via, chegada a Mário para o nível 060, QNH no 014. Aqui, via até o 060 na Mário, gol 2008. Opa, Romeu, até o Juliette. Serra, de retorno a Salvador, autorizado manter proa do farol de Itapuã, voo QNH 1014, hotel Juliette Serra, acione código 0125. Juliette Serra, desça, altitude de tráfego, NH 1904. Juliette Serra, desça, altitude de tráfego, NH 1904. Juliette Serra, desça, altitude de tráfego, NH 1904. Azul 41, no meio, desça, V para 2000 pés. Genegal no 014, autorizado. Sinal ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Passará estabilizado no lote azul 4196. O 2008, desça para o nível 050. 050, vou 2008, tá? Pode ir lá? Firmo, projetado, gol 2008. Projetado, 2008. Está estabilizado, gol 964. 1964, chame a Torre de Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895, obrigado. Torre, boa tarde, voo 964, final LS X-Ray, embaixo travado. 964, continua aproximação, guarda pista livre, ajuste no 094. No 094, guarda antes de sair, vou no 964. Vou no 964, autorizado pouso, pista no 0, vento 1,60 graus, 1,09. Livre pouso, vou no 964. 2008, após ITAP, isso via para 2000 pés, o QNH no 014. Achei após ITAP, via até 2014, Porto Alegre, Fábio, Tom, Red Break. Salvador, CNM3, 1-5, informação 5, acione identificação. Autorizado o APRO de toque para interceptar a chegada a mão, desça para 4000 pés, CNH no 014. Repassia sua 7 para 4000 pés, tomei 14 no ajuste, voando direto, toque, desça da minha 3, 1-5. Céu Juliette Serra, chama a Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. Hotel Juliette Serra, boa tarde, visual com Boeing da Gol na final da 0. Positivo, tá, visual com aeronave na final da 0. Hotel Juliette Serra, tem condições de agilizar para efetuar o cruzamento da final da 0, retaguarda do mesmo? Positivo, reportará na retaguarda do mesmo, final da 0. Gente, reporta o eixo da final da 0 livre, Hotel Juliette Serra. Passaredo 2230, passando 1, bate 7. Gente, passaredo 2230. No 964, solo aos 55, libera na Eco, caso ultrapasse a Eco, libera na Golf, devido a viatura na Foxtrot, e chama o solo em 1-12-1, decima 1, né? É, parece que a viatura saiu aqui da... Será que você pode liberar na Golf? No 964, a viatura já liberou a Foxtrot, autorizado liberar a direita, segue posição, libera a direita na Foxtrot e chama o solo em 1-12-1. Solo do 964, livrão, 6-4. Avistado, azul 4196. Zero 7. Alfa Juliette, 07, do ano 964. Small 95. 11895, obrigado, até já. É. Papai uniforme, papai de Abrago cumpriu o controle? Hotel Juliette Serra, tem condições de pouso pairado, cabeceira 1-7? Positivo, condições de pouso no pairado, na cabeceira 1-7. Juliette Serra, autorizado pouso pairado, cabeceira 1-7, vento 160 graus, chão 0 nós, check 3. Ok, final para a cabeceira, Hotel Juliette Serra, baixar de trabalho. Azul 4-1-1-6 na escuta da torre. Afirma, baixou, chegou, estabilizado, nacional. 4116, informo helicóptero à esquerda, seguindo para pouso pairado, cabeceira auxiliar, não interfere. Autorizado pouso, pistão na zero, vento 170 graus, 119. Salvador 1014. Para o 050, deliver a possibilidade da Proa de Bonfi, o pelo para o gol no 885. Foi Bonfi, gol no 885. Bonfi, 85. Volta 008 autorizado. Final ILS X-Ray. Pistão 10, reporte estabilizado no localizador. Ok, Patrícia, estável no localizador. Bom, 2008. Papá Índia Brava, agora sim, recebo o contato radar a 2 milhas do teste do aeródromo de Feira de Santana, porém sem indicação do modo charter. Claro. Decola 10, curva esquerda. Saída PUCA, transição de par, controle 1208, transponder 5060, gol 9256. Agora sim, 3100 pés, papai de Abravo. Reporte para a decolagem, papai de Abravo. Meu hotel Juliette Serra, salas 59. Segue Oscar, estacionar frequência livre. Boa tarde. Passaria 2230, chama centro Recife, em 122 decimal 8, ao término 135 decimal 3. 222352, obrigado. Estabilizado ILS, 2008. 2008, chama a torre Salvador, em 118 decimal 95. 295, boa tarde. Tá. Controle Salvador, boa tarde, 3560, passo 80150, informação em Oscar. 3560, acione a identificação dessa via chegada à Mari para o nível 060, QNH 1014. Desce via Mari até 060, SAN 3560. Controle, o azul 2788, autorizaria a Proa de Polo Afonso da presente? Ok, mantenha. Marca, passa o marco. Família, aprendi a serra, já baixo travado, bom, 2008. Gente, 2008, vento 160 graus, 099, autorizado pouso pista no zero. Livre pouso, 190, vou 2008. Ativou e Paulo Afonso, azul 2788. Paulo Afonso, 2788. Autoriza prosseguir para 2000 pés, eu chamei a 63115. Isso é, veio chegada para 2000 pés, autorizado final, ILS X-Ray pista 190, a chamei a 63115. Prossegue 2000, está para atualizar o chamei a 63115. Ano 885, desça para 4000 pés, NH 1014. Para 4000 com 1014, gol no 885. 3560, desça via para o nível 050. Desce via 050, 3560. Zero zero oito, solo 03, direita 1-2-1-1. 2-1-1, gol 2-0-0. Solo, gol 2008, lembrando, boa tarde. Gol 2008, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 9, gol 2008. Chame o centro Recife, 126 decimal 85. 126 decimal Teria possibilidade do gol 1885 Atroa de Duna para liberar informações? Primitivo, gol 1885, desse parador meu pés. Autorizado sinal ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Positivo, 1885, aprovando Duna, reportaria estabilizado localizador. Estabilizado no bloco, eu chamei a 63 ou no 5. PNM 315, chama a torre de Salvador em 1-8, decimal 95. 8-95, boa. Boa. Fala Salvador, muito boa tarde, é o Azul 271 no 400 da informação Oscar. Azul 271-4, Oscar, confere. Só um instante, Copa, prepara a saída Momo, transição VATAP, aguardando. Momo VATAP está na sua escuta, o 271-4, muito obrigado. Oxa, no 09. Gente, autorizado o pouso. O sistema é 63-15, vai estar travado. T3560, desça via para 2000 pés, autorizado final ILS, X-Ray, pistão 1-0, reporte estabilizado no localizador. Via 2000 pés, reportará estabilizado ILS, X-Ray, USA 3560. Azul 2794, copia? Pronto, 4-2-7-4. Autorizado para Sierra November Bravo Romeu, conforme rota do plano de voo, nível 1-40. Decola da 1-0, curva esquerda, perfil da saída Momo, transição VATAP. Controle em 1-20, decimal 8, transponder 5-0-6-6. Autorizado, Sierra November Bravo Romeu, conforme rota do plano, 1-40. Decola da 1-0 com curva à esquerda na saída Momo, transição VATAP, controle Salvador 1208 e transponder 5066, cotejou 2714. Caso 2714 correto, parte 3 chama pronto, puxa estacionamento. Parte 3 já chama pronto, puxa estacionamento, muito obrigado. Na minha 315, solas 1-0, direita 1-2-1-1. Entre a zona direita 1-2-1-1 da chaneca. Golfo no 885, final, baixado e travado em Campo Vista. Por 885, autorizado pouso, pista no 0, vento 150 graus, 10 nós. Pedro, pouso no 10, gol no 885. Alfa Juliette, portão 0, corrigido. Alfa, mantém a posição de sua taxa Juliette, aguardando a liberação do gate. Sente, prossegue, essa Juliette vai manter. Confirmando o TAM 3193, chamou pra copy? Afirmativo. Gente, prepara a CDA, é o Ledeiro me aguardando. É o Ledeiro me aguardando. Estabilizou, TAM 3560. 3560, chama a Torre de Salvador em 198, decimal 95. Obrigado, boa tarde. Gol 1885, táxi lento em alfa, mantenha a posição de sua táxi 3 Juliette, aguardando a liberação do gate. Táxi lento via alfa, até Juliette, está aguardando o gate, gol 1885. Oi Salvador, boa tarde, TAM 3560, final do ano zero, baixado e travado. TAM 3560, boa tarde, autorizado pouso, pista ano zero, vento 170 graus, 12 nós. 10, pouso autorizado, é o TAM 3560. 3560, atente a pássaros no setor de pouso. Tá ciente, obrigado. Azul 2714 autorizado, reporta tarde. Reporta 97 na bota. Lona 256 na escuta. 256 na escuta do solo. Chamou 256? Afirmo, estimado para início pushback, por gentileza. Tá vendo de um problema aqui, tá sem chamado 256. Tem que grato, o repórter ficando pronto. Porta pronto. Na 3560, solos 17, direita 1201, boa tarde. 21, boa tarde. Salvador, então 3560, livrou, boa tarde. Então 3560, táxi alfa, mantém a posição de sua táxi leste, aguardando para ingresso. Alfa Matheus Juliette, 3560. Gol no 885, reposicionado, prossegue Juliette, remota 1-2. Juliette para remota 1-2, no 885. Autorizado da Leão, nível 360, aerovia conforme o plano, 1º novembro, novembro 857. Perfil de saída da El, Leda, Irumi, decola pista 1-0, curva direita após, aciona o transponder 5103, frequência do controle em 120, decimal 8. Autorizado da Leão, nível 360, e aerovia número 857. Recupera na El, Leda, Irumi, na pista 10, curva direita. 0-0-3-4-2-0-8, controle de saída, tá? 3-1-9-3. Repita a curva após a decolagem, transponder e frequência do controle. Não vem. Curva à direita após a decolagem, transponder 5-0-3 e controle 1-2-0-8. 3-1-9-3, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Tá 3-5-6-0, autorizado ingresso Juliette, posição 11, 1-1. 10, posição 1-1, tá 3-5-6-0. Paulo, o 2714 está acionado e pronto o táxi. O PLB de 64, autonomia de 5 horas, alternando palmas. Gente, o azul 2714, prossegue o táxi até... Reporte para ingresso no pátio principal, até a aeronave da TAM, ingressando na Guarulhos. Tente reportar para ingresso no pátio principal, até a aeronave da TAM, 2714. ingresso no pátio principal 2714. Repita a mensagem. Dá para ingresso no pátio principal 2714. Frente azul 2714, prossiga o táxi via pátio principal e Índia, ponto de espera pista 10, chame torre em 1118.95, ajuste no 014. Pátio principal Índia, quanto pode espera, dá 10189, 1114, obrigado, bom trabalho. Salvador, o 2714 está no ponto de 010, pronto, boa tarde. Azul 2714, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 160 graus, 10 nós. Ali decola do 10, 2714. Se é para o nível 050, pode prosseguir a via para 2000 pés. Gente, autorizado 2000, restrito em TAP, é o 050. Com 1014, gol 1194. Salvador, boa tarde, 3193, pushback acionamento, posição 4. 3193, autorizado pushback acionamento, estamos pronto para o taxi. Autorizado, estamos prontos. 4, acione identificação, proeditap, desça para o nível 050, QNH na 014. Aqui 050, 1014, QNH, pista 03, contato radar, 3 milhas após coral, foi pro de Mari. Vai interceptar a chegada Mari, o QNH no 014, reporte no ponto ideal de descida. Para de Xanema 326, está em contato radar. A 8 milhas para ingresso na terminal Salvador. Foi pro Edmar e para interceptar a chegada Mário Kenegal no 014, reporte no ponto ideal de cera. O Edmar está no ponto ideal, senhor. Salvador, Xanema 63, 15. 360 para Guarulhos, na escuta? O Xanema 63, 15, autorizado Guarulhos. Via Upzulu no 0, após Papa Alfa Índia, DCT 1 BAD, Upzulu 44, pós Pagog. Nível 360, saída da El, Leda, Motiva, curva à direita após a decolagem, pista em uso no 0, transponder 5072, controle em 120, decimal 8. Informativo, autorizado com 360, saída da El, Leda, Motiva. Inicialmente na Alfa Zulu 1-0, depois na Papa Alfa Índia, direto um bate, Alfa Zulu 4-4, favor. Transporte 5072 e o controle operando 208. Xanema 63, 15, cotejamento correto, reposte pronto. Para o Chilec e acionamento. Sim, está preparado. Cuidado, o número 64. Boa tarde, pronto com a ver. Autorizado Recife, aerovia Upzulu 17 até Potro, após direto conforme o plano. Perfil de saída Puca, Jambu Caju, nível 350, decola pista 10, curva esquerda, aciona o transponder 5110, frequência do controle em 120, decimal 8. Autorizado 350 para Recife. Abertura 17 é outro após de acordo com a rota, a saída é Puca, Jambu Caju, com decolagem da 10 por esquerda, 110 é transponder, 1208 é o controle Xanera 61 no caminho. Xanera 6142, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Vai reportar 61 no máximo. Senhor, então voando o Momo está livre da restrição, o 27115. 2714. Afirmativo, azul 2714. Obrigado. Gente, após desvios, vou estar, pastor 03. Xanema 326, desça para o nível 090. 0960-6326. Já voando Duna, gol, Uno 64. Uno 64 autorizado, final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. É, tem condições de manter velocidade até a próxima Duna, o gol Uno 64? Afirmativo, está acelerando até a próxima Duna, gol Uno 64, autorizado para o procedimento. O controle, o azul 27 1-4, possibilidade de Momo voar depois Barreiras? Está presente Barreiras, Azul 2714. Muito obrigado, está presente Barreiras, Azul 2714. 3193, autorizado táxi via ponto, até o ponto de espera visto no zero via táxi Índia. Quando lá chame torre em 1-1-8, decimal 95, faz visto no 0-4. Índia no ponto de espera 1895, tá? 3196. 80, vai reduzir para 2209-6326. Zonas 5-4, após etapa dessa via, chegada para 2 mil pés, Minegal no 0-1-4. Após etapa dessa via, 2-1-0-1-4, 3-1-4. Estou 0-3, desça para o nível 0-5-0. M326, desça para o nível 060. 0-5-0. Para o controle? Pastor, atingiu 0-5-0. Gente, pastor 03, desça para 4 mil pés. O QNH no 0-1-4. Telemetria 2000, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda na proa 020, o limite ao localizador. Esquerda 020, limite ao localizador, 632. C4, autorizado o final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS X-Ray no zero, reportará. C3, 1-4. Telemetria 326, dista para 3 mil pés, o QNH no 0-1-4. 3014, 6-3. via 326. Oi, RS, gol, 1164. Gol, 1164, chame a torre sábado em 198, decimal 95. 3295. Aguarde para descer, pastor 03. Torre Salvador, gol 1164, a 1 milha de cima da trem baixada travada, boa tarde. Com 1164, boa tarde, autorizado pouso, pista 0, vento 160 graus, 099. 10, autorizado pouso, pista 10, gol 1164. Panamá 326, curva direita para 060, desça para 2000 pés. Autorizado, sinal ILS X-Ray, pista 1 no 0. 060, descendo para 2000, está autorizado. Vai reportar estabilizado, Ocean Air 6320. Panamá 326, continue com a direita, para 080, reporte estabilizado. Direita 080, vai reportar estabilizado. 603, desça para 3 mil pés. GNH 1-0, 1-4. Desça para 3 mil, 1-0, 1-4, pastor. Salve, gol no 256, pushback, acionamento, pastor 02. Confirme. Gol 256, autorizado. Se tiver questionamento, é parte pronto para o táxi. Porta táxi. Tá. O localizador, Ocean Air 6326. 6326, chama a torre, Salvador em 1, 8, decimal 900. 1895, boa tarde, bom trabalho, senhor, 6326.